Abitio? Quem é Abitio? É, 286, Cássio Pio. Ora, soldados, alô, Matheus Silva. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Diz que eu sou teu erro, mas que é erra todo dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Em homem você senta, em homem não se confia. Senta, senta, pedra suja de ousadia. Senta, senta. Distribuidora de medicamentos do Med, Falso Mira, Cell Prime, Dudu nas encomendas. Oi. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Diz que eu sou teu erro, assim é gostoso. Barbeixou, alô, Lucas. Senta, senta, pedaço de ousadia. Pequeno Produções.